Thank you. Investimentos ou das artes, é sempre recomendável que você vá para o exterior em busca de outros mercados.